Salvador 35514 com informação da bloqueio. Sim, 5328, 452, 1208. 308, obrigado. Marcelo Cruz Delta, admira outro 4. Ok, se possível, nível 150, Aracaju. Quem será coordenado com o centro? 3, o altímetro em Salvador, 9094, chegada bom. Gente, vai. Ah! Meia 570, liga LS, desça para 2000, chama estabilizado. Desça para 2000, liga LS, chamada estabilizado, abre também a 570. Contrei, Salvador, 5328 da Trip. Botão 9898 para o sequenciamento, mantenha presente para alterar como limite o localizador. Desça até 3000 pés, altímetro 1094. Descendo para 3000, 1.0.4, manter proa limitada do localizador. Afirmativo e reduza para 1.809. Reduzir 1.809, pessoal. E 677, decora da 1.0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5565, frequência de controle 2.0.8. Autorizado Aracaju, nível 150, via Golf 677, decola da 1.0, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5565 e frequência de controle 1.20.8, trip 5514. 5514, treinamento correto, chama quando pronto para pushback treinamento. Chamada para pushback treinamento, 5514. Salvador, Gol 1093, bom dia, passou Índia 7, estabilizado, visual, passar travado. 6, Gol 1093, ajuste agora 1.0.4, aguarda a pista livre. 4. Sou 3171, chame agora Recife, 251, antena 3325. 351, 3325, ligação. Passa atrapado, livre pro 1.0.093. Para o localizador, direita pro 080, chama estabilizado. Direita 080 para o lock. Controle Salvador, tá 3597. 3597, contato radar da colagem, submantenha 360, sai da árvore. Para o 360, árvore, tá 3597. Estabilizado no ILS. Apsa 6570, complete a aproximação ILS, chame a torre Salvador em 1.8, decimal 95. Torre 1.8.95, bom dia. Salvador, bom dia, o ATK 6570, estabilizado no ILS da 1.0, contra embaixo de trabalho. Ajuste 6570, com número 2 de aproximação, guarda pista livre. Ajuste 1.0.4. Escuta pista livre. Está 3153, desce para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1.0.94. 3000 pés, 1.0.94, agora no Proje Dona, está 3153. Apsa 6570, pouso autorizado no 0, 190 graus, 089, fica 3. livre, pouso 910, ASA 6570. Alfa, Juliette, 08, voo 19, 093. Azul 4201, bom dia, Campinas, no 340, é o número 1 para cópia, só um minuto. 9898, chame a torre em 1895. 1895, seja. Torre total 9898. 9898, continua aproximação, guarda fica livre, ajuste no 04. Prosseguindo na aproximação 1904. Hotel Zulu, direto Trive, após, conforme roda do plano. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Motiva. Frequência do controle em 120.8, aciona 5572, o azul 4201. 4201, autorizado Campinas 340, Aper Sul 10, Tride, Aper Sul 16, Bravo Hotel Zulu, Tride, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Montva, controle 120.8, transponder 5572, azul 4201. Correto, 5572, primeira curva à direita após a decolagem, portão 01, chama pronto, azul 4201. Primeira curva à direita após a decolagem, chamará pronto, azul 4201. Nove oito, computarizado no zero, 190 graus, 109, checa 3. Livre pouso, total 9898. Bom dia, taxi via Alfa e Kilo até pátio 3, remota 10. Alfa e Kilo, pátio 3, remota 10, 6570. 7, chame Recife em 260, alterna 288. 260, 288, está frente, tem pro 7. Nove oito, sala 0901, direito, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Livrando 2, 1, 2, total 9898. bom dia, o TAM 3890, sente da Delta para autorização. Confirmando TAM 3890, Recife? Afirmo. Cliente, só um minuto para cópia, 330 já aprovado, é o número 1, aguardando, TAM 3890. Tá ok, na sua escuta, obrigado. Total 9898, bom dia. Total 9898, bom dia. Taxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 09. Para o pátio 3, remota 09. Total 9898. 3890, copia? Copia. Recife, nível 330, Ampere Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda no perfil da PUCA, transição Caju. Controle Salvador 1208 e 5570 no transponder. Pesado 330, Recife, Jorrada do Plano, decola da 1-0, curva esquerda na PUCA, transição Caju. Transponder 5570, controle 1208. Tá 3810. Cotejamento correto, portão 02, reporta pronto, pushback acional, TAM 3890. Contará com a pronto, 3890. Para pushback acionamento. Trip 5514, coordena com a equipe de solo. Tem um 727 da Total para passar a retaguarda. Após a passagem do Total, inicia no pátio 3 e chama táxi. Ok, após Total, inicia a chamada para o táxi. 5514. Tá 3153. Tá 3153, chame a torre 198, decimal 95. Tá 5, boa. Tá 3153, transfere, passando Duna. 3153, chama, baixar travado no externo. 7. Batam 3153. 3153, pouso autorizado, pistão na 0, vento 1, 90 graus, 099. Livre, pouso 190, Batam 3153. Trip 5514 para o táxi com 59 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Trip 5514, proceda táxi para ingresso na parte principal, que é legal 10014. Samaná para ingresso no principal, 5514. Salvador, está 3890 para o curso de estacionamento no 02. Está 3890, aguarde número 2 no setor. Guardando. 0, direito, 121 no decimal. Direito, 2195. 219, está 3153. Está 3153, que eu vou para o trote. Está 3153, proceda táxi via Alfa, repartimento da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Alfa, Salvador Azul 4040 para o táxi. 199 a bordo, 3 horas de autonomia, até no Galeão. Azul 4040, prossiga táxi via Índia até o ponto de espera da pista 190. QNH 10014, quando pronto, chame torre em 118 decimal 95. Ciente, tá com o ponto de espera da 10, quando estamos 295 e 14 pode ser 4. O 5514 para ingresso na parte principal. 3514, siga o ingresso da Azul e no ponto de espera chame torre em 118 decimal 95. Seguindo Azul, no ponto de espera chamará torre 118 decimal 95, 5514. Azul 4201, na guarda número 2 do setor. Guarda, pronto, ponto de espera 10. Azul 4040, bom dia, autorizado a linha decolar, pistão 10, vento 200 graus, 089. A linha decola, pistão 0, 4040, bom dia. Juliette, tá 3153. Tá 3153, ingresso Juliette, portão 03. Juliette 03. Eu sou Gabriel 380. Gol no 963, Delta confere a quadricópia. Tá 3890, né, pessoal? prossiga na escuta. Após o parqueamento da aeronave da companhia no 03, coordene com a equipe solo, reporta ataque. Faz a aeronave do 03, vai iniciar e chama para o táxi, então 3290. Segundo 4, após a rolagem da Embraer, ali mantém o 90. Coluna 963 tem aprovado 360. Copia, aguarda a coordenação do 380. Coluna 963, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pistão 90 com primeira curva direita. Saída da EL, lê da transição Motiva. Protegido 10, SMAP, após conforme a rota do plano. Aciona 5010, frequência do controle em 120, décima 8. Coluna 963, cotejamento correto, reporta para o flashback. Quatro zero, decolado 1-4, 1-2-0-8. 2-0-8, bom dia, 4-0-4-0. Bom dia. Controle de Salvador, azul 4040, bom dia, transfer da EL. Tango Juliette, Quebec, informação curso Delta. Confirme a pista que decola o pátio que se encontra. 2040, solicitando presente posição da EL. Autorizado. Gente, vou dar o 4040. Decolagem autorizada no 0200 grau 08. Livre decolagem, fica no 5-1-4, colômbio 5, 1-2-0-8. 1-2-0.8, 5-5-1-4. Controle 3-5-5-1-4. Trip 5-5-4, contato radar, sobe 150, direto Aracaju. Em ascensão no 50, direto Aracaju, 5-5-4. Abatango, Juliette, Quebec Kilo, pronto cópia? Juliette, Quebec Kilo, autorizado Vera Cruz. Decola pista 17, corredor axé, 1000 pés, aciona 0116, frequência do controle em 120, decimal 8, e torre em 118, decimal 95. 7. Papatango Juliette, Quebec Kilo. Cotejamento correto, sem informação do PLB? Para acionamento em táxi, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, NH 1-0-1-4, bom voo. Para o táxi, o TAM 3890, 88 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Natal. TAM 3890, 190, prossiga taxi via Índia, da ponte espera da pista 190. Quando lá chame torre 118, decimal 95, no 4, bom voo. Autorizado táxi, vai ingressar aqui direita Juliette, corrigindo Índia, Bravo, quando pronto 1895, 1014, Santa 3890. Novo Salvador, 1865, cordial, bom dia. João 1865, bom dia, informação em curso Delta, guarde cópia. Ah, você escuta a seguinte da Delta, primeiro. Azul 4001, Azul 4201, não escuta o sol? 4201, tá pronto para o estacionamento. Gente, coordene com a equipe Sol, reporta táxi, Azul 4201. Autorizado, reportar a táxi, 4201. Paulo, bom dia, Delta passando mais para a informe, com a informação Delta. Não vai dar bater, cada agressão, barreiras lá da terra, 90 até o coração. Capatango, Mike Bravo, me Delta, confere número 2 para cópia. Capatango, Mike Alfa Delta, confere número 3 para a cópia. Mandou gol, 1093, gente da Delta, 400 para a Bolsinha. Gol 1093, Delta, confere número 4 para a cópia, aguarde. 4. Salvador, bom dia, o 3290, ponto espera da 90 pronto. 3290, bom dia, autorizado da linha de decolar 10, 200 graus, 119. A linha decola 10, 3290. Gol 1865, pronto, cópia? 1865, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída Árvore, Lefa, Upper Zulu 17, após conforme rota do plano de voo. Aciona 50 no quadro, frequência do controle em 120, decimal 8. 360, autorizado Brasília, colada 10, curva direita, Árvore, Lefa, Upper Zulu 17, depois em rota. 5-0-1-4-1-2-0-8 ou 1-8-6-5. O cotejamento correto, repórter para um pushback. Chama em gol. Quebequilo, decolado, não se escuta. Quebequilo, 1000 pés, corredor axé, reporte para, falou da barra. Quebequilo, 1000 pés, reporte da fora da barra. Azul 4040, chame centro Recife, 1251. 251, Azul, capela da terra. 2-1-2-0-8. Fome para a Serra, 90 Excel, Terocel, Barreira Isaba, 1-2-0-0, decolando a 1-7, com a curva direita, acertada, Arbo, após direto, 5-0-0-3, transponde o controle, 1-2-0-8, para o treinamento mais de 5 minutos, para passar mais para a missão. Táxi, o Azul 4201, está com 112, 4 horas, Ribeirão. Jama. 330, voa direto de Jama, está 3890. 0 no 4. Índia, só a torre confere a frequência? 1 no 8, decimal 95. 1895, azul 4301. Papatango Mike, Bravo Uniforme, escuta? Sim, ativo, Sarita, possível. Somente confirmando o destino, Sierra November, Delta Hotel, Barreiras. Sim, ativo, Barreiras, Zapa. O vento agora 200 graus, 1-9, entrada do sistema para o solo. Quem está perdendo o solo aqui? Gente, para acionamento e táxi, chame torre em 118 decimal 95, QNH 10 no 4, Papatango Mike, Bravo Uniforme. Bom, grato, tá. Mais 10 segundos para iniciar o 4201 da zona. Gente, 4201. Papatango Mike, Charlie Alpha. Pronto, cópia? Papatango Mike Charlie Alpha, autorizado Ilhéus, nível 160. Decola da pista 17, com primeira curva à direita, saída Coral, Golf 677. Após conforme rota do plano. Aciona 5002, frequência do controle em 120, decimal 8. Confirmando o PLB, Max Julião. Gente, o cotejamento correto. Para assinamento e táxi, chame torre 118 decimal 95 QNH 10 no 4. 08, controle. 7. Oi, bom dia, Guardião 07. Firme. Bom dia, Guardião 07, decolado, Barondina, 510. Gente, 07, reporte visual com local de pouso. 07. Bom dia, 4201, ponto de espera pronto. Alô, 4201 na linha decola, pistão 0, 190 graus, 119. A linha decola, pistão 0, azul 4201. Gol 1093, tem aprovado 360, copio ou aguarda a coordenação? Pode, copio. Gol 1093, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, Operizu 10, Bridge, Operizu 16. Aciona 5012, frequência do controle em 120, decimal 8. Com fins, 360, decola da 10, primeira curva direita, El, Leda, Motiva, Operizu 10, Bridge, Operizu 16, 5012, saindo 208. Gol 1093, cotejamento correto, repata pronto, pushback. Carta lá. Bom dia. operadora, Azul 4201. Azul 4201, contato radar, subo nível 340. 340, Azul 4201. Possibilidade de voar direto para o digital ao Oleda para o 4201, senhor? Obrigado, Leda. Leda, agradeço. 3890, chame centro Recife, frequência 12685. 2685, 3890, boa. Aquilo, frequência dele. Frequência para o táxi, o 69 a bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna Palmas 865. 1-8-6-5, prossiga táxi via Índia até a ponte espera da pista 1-0. Quando lá chame torre em 1-8-95, ele é da 1-0-4. Ele táxi via Índia, ponte de espera 18-95 a torre, bom dia, 8-6. Salvador da 9963 para o táxi, 122 a bordo, zona 23 horas e 5 minutos, que eu quero a folha na boca. Gol 1963, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. Quando lá chame torre em 118 decimal 95, que legal, 1014. Sente no 014, leve táxi de Pátio Índia, quando pronto, 995, bom dia, bom trabalho, 963. Dia autorizado, a minha área decolar 10, 210 graus, 089. A minha decola pista 10, boa noite, 65. Paulo, Salvador, voo 1093, posição 8, você tem que acionar? 1093, condena para o sol, repassa a parte. Ok, coordenar. Paulo Salvador, bom dia, azul, alfa e antipapá. Azul, alfa e antipapá, precisa? Solicito a autorização de reboque do PAT 3 para o PAT 1 na posição 08. Azul, alfa e papá. Autorizado o início do reboque, chame para ingresso no PAT principal. Alfa e papá, chamará para ingresso no PAT principal. Salvador, o TRIP 5.4, assim, mantém 150. Sente. Ciclo 4, chame Centro Recife, 12685. 08, bom dia, boa noite, assim. 25, ano Recife, 4201, azul, bom dia. 10, bom 9, metro. 865, contato radar, saída Arbor, autorizado direto elétrico. Direto Lefa, com 85, Zé. Conjunto, 963, decolagem atualizada no 0200 graus, 0900. Vem, linha, linha de decolagem de sala 0900. Minha conta 9, chegada Bonf, desce para 2000 pés, 1-0 no 4. Nossa, 3, igual a 2, 3, 7, 1, 2, 0, 8. 2, 0, 8, bom dia, 9, 3. Bom dia. Jogou no 0, 9, 3. 3 horas e 50, alterna Campinas, CLB 85. Voo 093, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. Quando lá chame torre 118, decimal 95, ele é 104. 014, Pátio Índia, ponte Pérez 295, 013. Passa 1.700 metros. 963, contato radar, suba ao 360. 360, 963. Salvador, bom dia, passageiro 2229, com informação Delta, livrando 190 para 150 na sua escolha. Passageiro 2229, forma ideal de descida, direto ITAP. Direto ITAP está descendo para 150, autorizado por Recife. Autorizado até 2.000 pés, ajuste no 0.4. Gente, até 2.000 no 0.4, tá sabendo? 2.229. Solo Salvador, Alfa Yankee Papá, solicita ingresso para a principal até a posição 08. Autorizado, ingresso até a posição 08, reporte no término, o Alfa Yankee Papá. Alfa Yankee Papá, reportará no término. 093. Gol 865, chame centro Recife, frequência 1260. 260, obrigado, gol 865. 649, condições de voadura. 649. Prefeito agora no 649. Condições de voadona para o sequenciamento. Termo voadona agora no 649. Forma localizador. Forma localizador, 649. Gol 963, chame centro Recife 1251. 5963, bom dia. Controle Gol, onda 093, bom dia. 093, bom dia, contato radar, suba ao nível 360. 360, Gol, onda 093. Salve, Salvador, Alto, Santa Paz, Carlos Daniel Bota, posição 08, retirar, tá bom dia. Gente, ok, papai. passar 150, gol na 093. Gol no 093, ciente. 649, chame a torre, 1895. 1895, obrigado. O passeio 2229, informe localizado. Vamos ao localizador 2229. Bravo informe, uma cada baixa para acionamento. Mike Bravo informe, direcionamento de Natal. Oi, Salvador, bom dia, gol no 649, final baixar de trabalho. Gol no 649, bom dia, pouso autorizado para o 0, vento 200 graus, 099, ajuste 1095. Beleza, pouso 190, gol 1649. Federal 9970, autorizado Teresina, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Foque, topo Zulu 20, após conforme rota do plano. Aciona 5042, frequência do controle em 120, decimal 8. Federal 9970, confirmando sua saída, Momo, código FOC. Federal 9970, contingimento correto, reporta pronto, pushback. Bom dia, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste no 0 no 5. Enche a guarda pista livre, 2 no 0 no 5, passarei.